grande o seu pranto em meio aos espinhos. Será que não lembra do tempo de outrora, cheio de esplendor? Deixaste a igreja, perdeu com certeza o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor, perdeu o primeiro amor, mas arrependido ao seu lar querido, o filho voltou. Perdeu o primeiro amor, perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor.